Viver em família. Não importa a cor, o sexo, a idade, a origem. A família de Deus é assim. Todos são rigorosamente iguais. Todos são filhos. Todos são irmãos. Ser filho de Deus, fazer parte da sua família, é reconhecer que Deus é o nosso grande Pai, que tudo fez, tudo faz. Por isso estamos aqui, reunidos em família, numa grande ação de louvor e gratidão pelo seu amor. Sabe, a força da música é inigualável. Transpõe almas céticas, mentes confusas, fulmina barreiras, diferenças de todo tipo. Sentir as emoções deste momento musical espargindo luz, é isso. É penetrar num mundo real de esperança e verdade. Pode ser que você tenha mil motivos para se sentir indiferente às mensagens aqui apresentadas. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Esta apresentação traz a oportunidade de você conhecer uma dimensão maior, incomensurável, transcendental. O amor de Cristo. Deixe-se envolver pelos acordes, músicas e mensagens que você vai ouvir a partir de agora. Mais do que nunca, seu coração vai agradecer, pois sempre é tempo de dar ouvidos à verdade maior. A Ele tudo devemos, afinal somos frutos de um milagre. Um milagre que Ele expressa em cada um de nós. O milagre da vida. O milagre da fé. O milagre da redenção. Com amor meu.